andrecidismoral.com.br. Mais um repertório novo. Ah, essa aqui vai tocar no paredão. Vai, Luizinho, meu parceiro Lucas Fabrício. Aquele verão. Vai. Bora, Giovanni, está saindo do Golfo da Graça. Nelsinho. Céu toda graça. Pensando em você virou obsessão. Tá em sentimento e fere o coração. Tudo só por causa desse amor perdido. Me querer amar a ser correspondido. Meu parceiro Bilé, bota aí no coça. Eu parei de brincar, eu parei de correr. Deixei meu cavalo bom adoecer. Por causa de uma ingrata que só me destrói. E esse sentimento que só me corrói. Meus colegas e minha profissão. A minha vida era correr vaquejada. Ontem eu era o rei, hoje eu não sou nada. André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Eu falo para os vaqueiros que vivem de vaquejada. São cavalo e boi que topam qualquer parada. Não troque seu cavalo nem a profissão. Não sejam enganados pelo próprio coração. Eu falo para os vaqueiros que vivem de vaquejada. São cavalo. Vem na pista nesse momento, amor e filha, repuxando na